Salvador, bom dia, Webjet 5717, no portão número 4. Ciente da informação Delta, autorização para o Galeão. 5717, para a cópia 118.6, por gentileza. 118.6. 5717 da Webjet, no portão 4, para cópia Galeão. 5707, autorizado Galeão 340 pela Upper Whisk 50. Decola da 10, saída da El, Leda, Eudes. Após Eudes, intercepta 50 conforme rota. Aciona 5502 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado para o Galeão no nível 340, decolando da pista 10 e cumprindo o perfil da El, Leda, Eudes. Transponder. Poderia só confirmar o transponder, por favor, que eu não copiei. E o controle é 198. Transponder é o 5502. Web 5717, transponder 5502. 5502, obrigado. Chama pro FUS. Chamarei. Salvador Azul, 477 com 63 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Galeão para o TAC. 63 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Galeão, confere. 3 horas e 40, 0340. Prossegue em GE Alfa, me chama próximo ponto de espera, Azul 4177. Prossegue em Índia e Alfa, com espera da 10, Azul 4177, informa o pote fachado de 4170. Ponte para Donas Varas, o 4177. 4177, autorizado a alinhar e decolar pista 10. O vento é de 0,30 graus com 3 nós. Gente, autorizado a alinhar e decolar pista nos Varas, o 4177. Salvador, bom dia, 5898 Web, informação a Delta, autorização para convite. 5898, prepara a Dael Leda Bridge, aguarda a cópia. Dael Leda Bridge, aguardando, 5898. Do 4177, decolou agora os 55-119-8, controle. Controle 198, azul 4177. 98, pronto, cópia. Pronto, cópia, 58. Está autorizado para Confins 340, é o nível, decola da 10. Saída da El, Leda Bridge, após Bridge, voa direto Confins. Aciona 5504 no transponder, 1198 é a frequência do controle. Autorizado Confins 340, decolando da 10, saída da El, Leda Bridge. Após Bridge, voa direto Confins. 5504 é o transponder, 198 é o controle, pro web 5898.5. Protegimento correto, chama pro push. 5898. Tan 3201, no dessa via para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 X-ray, reportará estabilizado, 3201. Salvador, bom dia, do Alfa F November. Alfa F November, bom dia, prossiga. Alfa F November se encontra no Pátio 3, nós estamos autorização para reboque até o Pátio Principal, portão 01. Está autorizado até a saída do Pátio 3 e a porta para ingresso no Pátio Principal. Ciente, Alfa F November. Alô, Salvador, é o TAM, Mike, Hotel Tango, está na ponte 08. Mike, Hotel Tango, prossiga. Precisa autorização de reboque até a área de Hanap, na Alfa, entre a Fox e a Golf, tem giro de motor. Gente, só vai manter a minha escuta e aguardar, porque como a taxiway entre a Juliette e a Kilo encontra-se interditada, e eu tenho a aeronave tanto para táxi quanto para pouso, e eu preciso taxiá-las pelo pátio 3, vai manter a minha escuta e aguardar um tempo razoável para que eu possa taxiar, tá ok? Positivo, ciente. Corre o WebJet 6749, solicita para o feedback saneamento 23. Confirma a matrícula da aeronave, o 6749, confere? Afirmo. Autorizado, puxa, chama táxi. Autorizado, chama para o táxi, 6749. Hotel Tango, só confirma a sua posição, por gentileza. Finger 08. Gente. Solo. Desculpa, Torre de Salvador. 5707, ao número 2 do setor, mantenha-me, escuta e aguarda. Aguardando, número 2. O Alfa Yank November vai manter a posição e aguardar para deslocamento, ok? Ciente, Alfa Yank November, mantendo a posição. Trouxe, causou 4907. Foi aqui November, está autorizado até a saída do pátio 3. Reporta quando para ingresso no pátio principal, se possível, agilizando, por gentileza. Gente, ao fim aqui November. TAM 3201 estabilizado. Taxi 776749, 1143 a bordo, 4 horas e 5, alterna Galeão. Tanta 201 no Chime Torre, 118.6. 18.6, obrigado, seja. E Alfa, ponte de espera da 1-0, chamo pronto, 6749. O 571 da UEB vai manter posição e aguardar que o tráfego da companhia que iniciou o táxi agora é mesmo destino e mesma rota. Eu vou taxiar uma aeronave da Azul pro 01 e após será autorizado o seu posto, o 5711, ok? Torre Alfa Yank November, pronto para ingresso no baixo principal. Alfa Yank November está autorizado até o 01. Alfa Yank November, por gentileza, agilizando, reporte ao término. Salvador, bom dia, tá? 3201, no final, trem baixado chegado. 3201, muito bom dia, tem livre pouso a 10, o vento é calmo. 01. Torre após o azul M. Afirmativa, após o azul ingressar no 01, está autorizado no 04. Após o azul, está 349 ali, mantém na 10, eu posso? Afirmativa, após a passagem de tráfego ali, mantém pista 10, 6749. Precisa da Léo manter 910 após o tráfego do posto, 6749. Datan, no solo agora 07, livra direita, vai prosseguir via Alfa Kilo, pátio 3, posição 09 no pátio principal. Ativo Alfa Kilo, pátio 3, posição 09, TAN 3201. Só para informação, a posição é no pátio principal, ok? Vai só taxiar via pátio 3 devido a Julia Alfa tá interditada. Ok, tá ciente, muito obrigado, 320. 749, tem livre decolagem da 10, o vento é calmo. Precisa decolagem pista no zero, vem a 749 abrir. November, informa o término do reboque, tem um bom dia. Bom dia, November. É 749, decolou 09-119-8, controle. 19-8, bom dia. Bom dia. Dia Web 6749. Objeto 6749, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. Saída EL 340, poderia voar da EL, dá presente? Objeto 6749, autorizado direto da EL. Direto da EL, grato. Webjet 5717, está próximo ao ponto de espera da 0, já está pronto. 5717, autorizado a alinhar e decolar pista 10, o vento é calmo. A linha decola da 0, Webjet 5717. 7. Hotel Tango na escuta? Mike, Hotel Tango na escuta? Prossiga, Hotel Tango na escuta. Após a passagem do tráfego da companhia na retaguarda, está autorizado o início do reboque. Reporte para naquilo. Positivo. Federal 9970, acione identificação, dia chegada a mar e desça nível de voo 050. 9970 autorizado, vai direto em TAP. Na escuta? Mas quanto tempo é início do push, comandante? Mais uns 10 a 15 minutos, ó. Muito obrigada. Sete no sete, decolou 1-3-7-19-8, bom voo. 1-9-8, pô. Olho F-5-7-1-7, decolar Delblast. Objeto 5-7-1-7, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 3-4-0, saída da El. 3-4-0, saída da El, F-5-7-1-7. Autoriza agora a posição da El, F-5-7-1-7. Objeto 5-7-1-7 autorizado direto da EL. Direto da EL, objeto 5-7-1-7. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 5973, sente na informação, Foxtrot Cruiser 210 para 1-60 restrito. Rio 5973, já ser identificação, via chegada a mar e dentro da nível de voo 060. Via chegada até o 060, 5973. Jet 6749, chame Centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325, 1251, 6749, obrigado. Aerojet 5717 suba restrito pelo centro até nível de voo 320. Restrito no 320, objeto 5717. Grau 9970, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, depois estabilizado no localizador. E o 5973 desce até nível de voo 050. 050, 5973. Boa noite. O Mike Hotel Tango na escuta? Federal 9970. Use, eu vou iniciar o push da aeronave no 5, ok? Ok, ciente. Web 5898 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Web 5898 autorizado, puxa back acionamento, chama táxi. Livre, puxa acionamento, Web 5898. Torre, bom dia, Web 5808. Destino Goiânia, nível 340, informação Oscar da autorização. 5808, mantém a escuta e aguarda a cópia. Quatro. Whisky Fox Lima, bom dia. Confirme parte, se encontra em pista que decola. Objeto 5717, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. 3325251, objeto 5717, bom dia, obrigado. Foxtrot Lima, livre acionar, me chama pro táxi. Mas quanto tempo vai iniciar o push?